6254, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Vai chamar. Solo Sideral 9976, livrando sua escuta. Sideral 9976, táxi autorizado via táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Sideral 9976. Você falou agora o 04. 04, Franco. 1867, sem livre decolagem 1-0, vento 1-1, 0 graus, com 7-9. Tá iniciando 9-0, gol 1867. 9 pro táxi, POB 108, 3 horas e 40, está alternando possível. Azul 4089, agora autorizado táxi até através do portão 05. É através do 05. 6213. Decolou 06, controle 1208. 1208, boa, 867. Controle Salvador, boa tarde, 1867, passa 1500. 1867, bom dia, sobre o mantém nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, gol no 867. Boa tarde. Boa tarde, 6320, direto Duna, décimo mantém 090. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, táxi Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. É o ponto de espera da Rosaria em seu conselho. Tráfego passaredo 2230, ciente da Lima, autorização de tráfego para conquista. Passaredo 2230, aguarde. Decolou 08, controle no 208. 1208, 6203, bom dia. Obrigado. Chanel 6213, decolou, perfil da EL. Pegueis, bom dia, direto Leda, sob mantendo de nível de pouso, Pegueis 60. Direto Leda, 360, Chanel 6213. Sai da Arbor, posição Elefa. Curva direita após decolagem. Transponder 5117, frequência do controle Salvador, 120.8. Ciente autorizado, Vitória Conquista, de acordo com o plano, 180, árvore Elefa, decolagem, curva direita, 5117, transponder, e o controle 120.8, passarelo 2230. Passarela 2230, cotejamento correto, remoto 12, chame pronto para acionamento. Será. Cara 89 ali, mantém. Cadê a 6320, reautorizado a 3010, altimetro 0018. Cono 255. Reautorizado para 2510. Completando a chegada, reporta localizador autorizado ele. Ok, autorizado até 2500, reportarei o localizador. Fico 4, decolou 10, controle no 208. 208, fica 254. Boa tarde, Xané 6254, decolou. 6254, contato radar na decolagem, sobe 360 direto Leda. 360 direto Leda, 6254. Pessoal, boa tarde, o Azul 2782, centro da Lima, para Paulo Alfonso, nível 1. 2788, aguarde cópia, saída Momo. Provável saída Momo. Nosso livre decolagem, vento no 5 graus, 8 nós. Boa 1867, faça nível 150, chama agora Recife, frequência 126 decimal 0, boa viagem. 260, bom trabalho, agora 867. Controle de Salvador, chamando 6213, seria possível coordenar com o centro por hoje, da GEL. Guarda, mantém a Leda, vou chamar 6213. Mantendo a Leda, 6213. Décima 8. Vai falar com o nível 170, preparo da piscina 0, curva esquerda, perfil Momo, após Momo, direto de X, transponda 5121. Confirme 208, azul 2788. Azul 2788, correto, bate 3, chama pronto, estiver aqui na mente. Quente. 089, decolou usando a 3, controle no 208. 308, cachorro de nós. Controle azul 4089, Dael Leda. Azul 4089, boa tarde, contato radar. Sobe 360, direto Leda, vigilante. 360, Leda. 2255, reautorizado até 2000 pés. Até 2000. Três, passa 130, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 125, obrigado, Serafim Alves. Passando o dono, ciente, completa final ILS, pista no zero, chama a torre 1895. Voo no 255. 255. Xanemia 320, reautorizado para 2000 pés, livre ILS, pista 10, chama localizador. Xanemia 320. Reautorizado para 2000 pés, livre ILS, pista 0, chamar a estabilidade. Status Alto em livre pouso, pisca no 0, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Informamos que a pista encontra-se molhada, chuva leve sobre o campo. Gente, obrigado, livre pouso 255. 1-0, chama controle Aracaju em 120, decimal 3. 1-2-0-3, gente, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Oceanero 6254, passa nível 140, chama agora centro Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. Oceanero 6254. 6254, obrigado. Azul 4089, passa nível de voo 150, chama agora Recife, frequência 1251, chama Azul, meia Azul, 4089. 4089, Recife 251. O controle é 1141, não pode descer 4000? Então, 641 autorizado para 3.000 pés. Altímetro 1018. Vai para 3.000 então com 1.0 no 8 também, a 1.041. O 5 no solo, 1.9, livre à direita, 1.21. Solo, boa tarde, alta 3.2, no meio, sentido informação mais. Autorização Fortaleza. São 3.2, no meio, número 2 para cópia, saída prevista, Momo, transmissão para ti. Tram 3-2 no meio, número 2 para cópia, saída prevista Momo, transição Froti, aguarde. Momo, Froti, aguarde. Para pushback, passagem 2230. Passagem 2230, entendido, pushback, acionamento remoto no 2, afirmo? Afirmo. Autorizado, chame táxi, passagem 2230. Sim, vai importar táxi, 2230. Alô, Salvador, boa tarde, Golo 255, livrando a pista, ingressando na Alfa. Golo 255, táxi via Alfa, reporte antes da TAC 6, Juliette. Reporte atrás da Juliette, Golo 255. Localizado no localizador, hoje é 6320. 6320, ciente, passando oposição Duna. Completa agora a sinal ILS, pista no 0, chama a torre 1895. Agora com a torre 1-1-8-9-5-6-3-2-0, boa tarde. Boa tarde. Janela 61-41, aproximando de Pelo. Após Pelo, voa Duna. Autorizar 2.000 pés, livre LS pistão no zero, chama localizador, 1.4. Já no 4-1, autorizado Pelo, depois de Pelo lá para Duna, descendo para 2.000. Autorizado já LS, vou reportar no localizador, 1.4. 6320 estabilizado no ILS, X-ray, capitana 10. 6320 tem livre pouso de pistão no zero, vento 160 graus com 89. Livre pouso, capitana no zero, 6320. O controle poderia voar para o destino, 614? Pelo drone negativo. Pode pelo drone. Pelo drone então, obrigado. 255, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, 1255. Papatango Romeu, Charlie, que você recopia? Autorizado para a Sierra November India Charlie, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para ascensão 085. Decolagem pista 35, mantenha por hoje decolagem. Após em coordenação com controle 120.80, torre 118.95, transponder 5120. O meu Charlie X Ray, cotejamento correto, já posso ver o que eu vi? Gente, para acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, ajuste no 08, bom voo. Tá 3-2 no meio, copia? Copia. Autorizado para Fortaleza, nível 3-1-0, via Pesulu 1-9, após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, transponder 5114. Autorizado para Fortaleza, nível 310, via perfil 19, até Bangu, após direto a Bucu, direto Fortaleza. Decola do 90 com curva esquerda na saída Momo, Froti. 1208, controle 5114, transponder 3290. Tram 3-2, o nome e cotejamento correto, portão 3, chame o trânsito de back, acionamento. Taxi, passaria do 2230, POB 64, autonomia de 6 horas e 50, alterna Salvador. Salvador. Muito boa tarde, Alfa Romeo Hotel Foxtrot 8 com a Lima descendo por 150 na sua. Alfa Romeo Hotel Foxtrot 8, atrás da sua identificação, Jeff mantém 050 direto Start, Hotel Foxtrot 8. 050 direto Start, Hotel Foxtrot 8. Pushback acionamento no 03-132 no meio. Tanto 3-2 no meio, acordando com a equipe de solo, após passagem do ATR da passaria do Acaldo, autorizado, chame time. Livre em coordenação após a passagem do ATR Acaldo, tanto 3-2 no meio, chamada para o TAC. Chamei 641. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro 2223, boa tarde. Aciona identificação, desce mantém 060 corrijo, 060 direto posição e tapa. 060 direto em tapa, 2223. Controle de Salvador, boa tarde, Aciona 6320, já lembrou. Aciona 6320, boa tarde, táxi via Alfa. E reporte onde seu táxi foi Juliette para ingresso? Alfa, reporte para Juliette, 63, 2 graus. Obrigado, 63, 1. Funcionário 63, eu não sei, corre restrito ao 0, está 0. Ponto de espera, pronto. 2230, mantenha o ponto de espera, aguarde. Mantendo o ponto de espera, visual operação. Chanel 6320, Juliette, portão 07. Juliette, para o 07, autorizado. Ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero. 4, boa tarde para Porto Seguro. Copia? 104 autorizado para Porto Seguro, nível 100, via rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, circuito de saída coral, controle 120 decimal 8, transponder 0263. Bumba 04, cotejamento correto, pronto para acionamento? Atalho 2230, livre decolagem 1-0, vento 08, 0 graus com 8 nós. Livre decolagem, passeio 2230. 2-0, padrão. Táxi Sotan 3216 com 146 a bordo, 3-10 é 1 pessoa. Então 3216, autorizado táxi para o ponto de espera Piscano 0, via táxi Índia. Ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste no 018, voltou. Ok, livre táxi para o ponto de espera 190, quando Torre 118 decimal 95, agora o ajuste vai ser entregado. Clear, sir. Saída Arbor para o nível 180. Via Arbor 180. Ô, Salvador, boa tarde para 3-2-0. Informação mais boa. Então, 3-2-0, 5 minutos. Cópias. Saída prevista da Eulia da Motiva. A Eulia da Motiva. 6, PNH 1-0-9. 1-0-9, desce para 3, mil pés, 6-3-1-5. Vai decolar mantendo proa, aguardando a liberação do controle restrito 1000 pés. Tem nível de decolagem cabeceira 35, vento 060 graus com 8 nós. Vai boa tarde, é o TAN 3216, ponto 0-0, pronto. TAN 3216, linha cola, piscina 0, vento 060 graus, com 7 nós. Tio Azul 2771, boa tarde, Azul 2771, no contato radar, 2 minutos para a posição coral. Oi, Brody TAP, para interceptar a chegada a Mário, PNH 1-0-8, reporte no ponto ideal de descida. Albert Charlie X-Ray decolou 3-2, controle 120 decimal 8. Controle 120, entrada controlada. Firmo. Se puder coordenar por gentileza mais rápido o nosso destino, ficaria agradecido. 2230, obrigado. Gente, aguarde, há tráfego rumo oposto, parceria 2230. Gente, muito grato, 2230. Controle de Salvador, muito boa tarde, Papadão, Roberto Charlie X-Ray. Capitão Romeu Charlie X-Ray, prossiga visão inicialmente 1000 pés. Caso falhe de comunicações, quando 15 milhas de Salvador, autorizado a continuar a subir. Mantendo o voo no meu pé, são 15 milhas após autorizar a pera de central, está autorizado direto destino, confirma? Afirmo, a 1000 pés é autorizado o destino, o meu Charlie X-Way. A 1000 pés direto destino, grato, Charlie X-Way. Autorizado, centro de adicionamento, 2782. 8-6, decolagem 34, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Foi pista, onde é? Desce para 2000, autorizado em LS X-Ray, o Oxenário 63, é no... Céu Fox Whisky, com referência console, desça para 1-7-0-0-10. 1700, Whisky. Controle Salvador, uma boa tarde, isso é 3216, passando 1500 na Pomo. 3216, contato radar, suba via saída Momo para o nível 3110. Subindo via Momo por 3110, solicita quando possível coordenar proa de protipo. Gente, aguarde, autorizado, vai direto o Cosmo, Santa 3216. Sente direto o Cockbo, Santa 3216, muito obrigado. Salvador Azul 2771, para descida. 2771, desce para o nível 050. 050, 2771. Hotel Fox Whisky, visual com aeródromo. Visual. É minha torre, Salvador 1, no 8, decimal 95. 1895, boa. Sente Charlie X-Ray, suba para o nível 085. 085, autorizado, Charlie X-Ray. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, até o Foxtrot Whisky, uma base aqui da 17. Papa Romeu, até o Foxtrot Whisky, em curta base, devido a tráfego já no sequenciamento para 10, reporta na curta da 17, ajuste 10-18. Encurtando o hotel Foxtrot Whisky. Primeira curva direita, saída da EL, linha da transição Bótimo. Transponde 5123, controle Salvador em 120.8. Autorizado 340, dentro do 10, da EL, linha da Bótimo, decola do Salvador, curva direita. Responde 5123, controle 108, 132.05, posição 5 para o pushback de acionamento. Aguarde para início do pushback, da 3805. Passarei do 2266, via chegada, no 08, autorizado LS. Autorizado LS X-Ray, Oxenário 63, dando 5. Oxenário 63, dando 5, chama a torre Salvador em 18, decimal 95. 1895, boa, 63, dando 5. Controle, passei 2230, posso me levar a posição elefa? Oxenário 63, dando 5, uma milha do externo, final. Puxando a 6315, boa tarde, continue a aproximação, é número 2 para pouso em Salvador. Informa o tráfego a aproximadamente uma milha da pista auxiliar, à esquerda. Ajuste 10-18. Eu mesmo notificar, ciente do tráfego, aguardando o pouso, puxando a 6315, 10-18. Hotel Foxtrot Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 080 graus, 7 nós. Tem livre pouso, Hotel Foxtrot. Então 3805, a 5 ATR da Azul passa na retaguarda, está autorizado o pushback, reporte para o SAC. Módulo 5 retaguarda, BR autorizado, 3805. ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, ILS X-Ray 2233. Já está. M3 no 5, autorizado pouso, pistão na 0, vento 080 graus, 612 nós. Autorizado pouso 10, Oxenário 63, no 5. Papa Romeu, hotel Foxtrot Whisky, Solos 38, confirme o pátio. Autorizado backtrack, libera na taxiway Papa, estaciona frequência livre Whisky. 04, autorizado o cruzamento da pista no zero, na Delta, chame o solo em 121 decimal 1. 04, autorizado o cruzamento da pista, chamará na Delta. 85. 125, 5, 1, 2, 6, 8, 5. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Comba 04 na Delta. Comba 04, repórter Juliette. Juliette, comba 04. Via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, 63. Estabilizado, 2233. Foi o 2233, chama a torre, Salvador em 198, decimal 900. 198952233. Ajuda 788, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 070 graus, 59. Autorizado a decolar pista 10, 070. Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2233, final do 10. Passaredo 2233, boa tarde, continue a aproximação, agora pista livre. Ajuste no 018, vento para cheque, 70 graus, 5 nós. Gente, aguardando a pista livre, 2233. A 2010, NH1018, autorizado final e LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Gente, via chegada, montará estabilizado o localizador azul 2771. Comente Alex Ray, quando possível estimar de pouso. Estimando pouso, comente Alex Ray. Comando da Juliette, o cenário 6305. Oceano 6315, Juliette, até o portão 01. Juliette, até o portão 01, 6315. Decimal 8. Frequência, por favor. 120, decimal 8, controle. Azul 2788, ciente do 1208, obrigado. Acharia 2233, autorizado pouso, pistão no 0. Vento 70 graus, 5 nós. Autorizado posto não, 02233. Bomba 04, está no ponto de espera, 10 pronto. Bomba 04, visual com a TR na final do 10. Viu, Bomba 04, após a passagem do ATR, autorizado um alinhar e manter a pista no 0. Essa da Momo, azul 272. Passarei 2233, sala 46, libera direita, chame o sol 1, 2, 1, décima 1. Direita 211, 2233. Está estabilizado um bloco azul 2771. 33. Passarei 2233, táxi via Alfa Juliette até a remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 2233. Então 3805, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Oi Salvador, boa tarde. Azul 2771, estabilizado no ILS. Azul 2771, boa, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 018. No 018, aguardando, 2771. Azul 2771, autorizado pouso, pistão a zero, vento 90 graus, meia dúzia nós. Vento 2771. Acelerando, 2230, boa. Boa. Salvador, rumba 04. Rumba 04, contato radar, subavia saída coral para o nível 100. Rumba 04, coral 100, nível de voo, rumba 04. Tudo bem, mantém, nível 105, Romeu Charlie X-Ray. Demorada a notificação, é para o Fox. Pode, por gentileza. Boa tarde, papapá, Michael F. Michael, controle de Salvador. Gente, o Mike Golf, mais confirmando o tipo da aeronave, é um Robson 44. Gente, se decolou próximo à área proibida de camassaria, esteja atento a evitá-la. Prossiga visual para a proa da rotatória, reporte visual com o CEASA, o Mike Golf Mike. Então 3805, autorizado um alinhar e manter pista no zero. Confirme, é, solicitou no 1500 pés, se confirme o pátio. Para prosseguir 2510 e confirme o pátio. Pronto, qual é a PAE com o Delta Fox? Direita, 121, décima 1. Direita, 121, décima 1, azul 2771. Boa tarde, é o gol 2008, nível 190, para a descida. 2008, acione identificação na proa 3-8-4 para interceptar a chegada da Mari, desça para o nível 050, após entrar para o siga via para 2000 pés, o QNH 1018. Check direto em TAP 050, o gol 2008, via. Zero, acionamento táxi com a torre em 118 decimal 95, ajuste altímetro 108, Papa Tango Eco Delta Fox. 5134. 5134, gol. 2-0. Smart chama a torre Salvador em 118 decimal 95. Traço. Salvador ao voo no 256, com a informação Mike, estamos no 04 para Natal no 390, Serra Bravo, Serra Gol. Voo no 256, tem aprovado 370, copia? Copia, 370. Voo no 256, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, decolo da pista 10, primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da subida Puca, Jamos e Paz, eu perdi o 10. Acione no transponder 5164, controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, Natal no nível 370, cola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamos, transponder e Paz. Contra Zulu 10-0, via 5164, transponder, 1208, controle, gol no 256. 1805, decolado na Dell. Contato radar suba via saída Dell para o nível 340. Sobre via Dell 340, saída 3205. Tá, Mike, Romeu Alfa, aguarde cópia. O Eco Delta Foxtrot, aguarda para início do táxi. Alfa, Mike Romeo Alfa, cópia. Papá, papá, Mike Romeo Alfa, é o solo. Pronto, cópia? Pronto. Papá, papá, Mike Romeo Alfa, autorizado em rimar e rimar 510, decolagem em coordenação com a torre, comprou a Nordeste, aciona 0133 no transponder, controle Salvador no 20.8. Mike Golf, Mike, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-0 graus, 1.200 nós. Mike Grato. Informa o tráfego 1h07 rumo ao sudoeste, cruza nível 075 em subida. O tipo é um bandeirante. Gente, o Mike Golf Mike, reporte no solo controlado, Pati 5. Mike. Oi, Mike, Alfa, prossiga. Autorizado acionamento, reporte para decolagem Mike Romeo Alfa. Eco Delta Fox Trot, atento ao Robson 44, parqueando no pátio Lero Chá. Autorizado o início do táxi, reporte na Taxi Papá, ajuste no 08. Mike Golf Mike, considere solo 57, frequência livre. Tá 805, tráfego ultrapassado. Delta Foxtrot, autorizado, ingresso, reporte relado e pronto. Pistão 7. Papai, Papa Serra, 1 minuto, posso ter a descida. Papai, Papa Serra, sendo identificação dessa via, chegada a Amã, inicialmente para o nível 060, QNH, 1008. 060, 1018, certo. O 964, disso para o nível 050. 050, agora 964. Tango Eco Delta Foxtrot autorizado a decolar, pista 17, vento 110 graus, 7 nós. O 38205, chama o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Tango Eco Delta Foxtrot, decola 201, chama o controle 120 desse noido. Cap, sem agora, pode descer. Controle Salvador, Papa Tango Eco Delta Fox. Controle, copiou o gol 2008? Negativo, poderia repetir o gol 2008? Afirmativo, bloqueando STAP, vai atingir 5.000, pode descer. Afirmativo, após SAP já estava autorizado. Via para 2.000 pés, autorizado final. E aliás, X-Ray, pistão na zero, confirmando QNH 1 no 08. Reporte estabilizado no localizador. Tem, portal estabilizado, autorizado, gol 208. A 28 está passando no 150. Abatango Eco Delta Fox. Prossiga visual, corredor Axé, mil pés. Autoriza vai direto ao morro, 2500 pés. Direto ao morro, 2500 pés. Gente, o Eco Delta Fox. Obrigado. Azul, patrulha 1-6. Azul 2788, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife, 145, alterne 126, azul 2788, azul 4-1-6, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 070, QNH 1-0-1-8. Mari 070, QNH 1-0-1-8, identidade. Michael Mel Alpha, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 90 graus, meia dúzia nós, reporte fora do solo. Opa, tá. Chegou 964, pois visitado. Eu só vi a chegada para 2000 pés, que legal no 018, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Essa é a minha chegada, 2000 pés no 098, acusa o ILS, ou o Pronorte, né, pai? É pro de Buraquim ou pro Nordeste? Pro de Buraquim, ó, e seguindo pelo corredor forte. Gente, o Michael meu Alfa na pro de Buraquim, mantenha a escuta. Alfa.